Alfa Reportagem 2 Juliette. Alfa José. Para o táxi com 186, 4 horas e 20, Osana Galeão. Autorizado o táxi via Pati 1, Índia, ponte para a pistola 0, torre 1-1-8-9-5. Quem negar, 1-0-2-0, bom voo, cuide 2-0-4-3. Pati 1, Índia, ponte espera, 1-1-8-9-5, boa noite, meio 20. 9-6. Zona 2000, pés com B20, reportará a estabilidade no localizador. Voo 1096. O Xanê 6310, observa a Boeing 737 da Gol, após o mesmo ultrapassar a Juliette, autorizando ingresso no Pátio 1, na posição 05. Após o ingresso no Pátio 1. Gravador, boa noite, 12043, próximo à ponte espera da 10. Autorizado, gol no 705, confirmando é o 2043? Acima, 2043. Autorizado, a linha de decolar, pistão no 0, 150 graus, 089. Livre, a linha de decolar, 10, gol 2043. 043, decolou 08, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, 2043, boa semana. Controle, boa noite, gol 2043, passa 1800, Nadael. O 2043, contato radar, via saída da El, subir, mantenha 360. 360, gol 2043. Estabilizado, gol 2096. Gol 2096, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 295, boa. Controle, gol 2043, está presente, pode prosseguir para a Dael. Autorizado, Leda, gol 2043. Leda, 2043, obrigado. Salvador, boa noite, Bono 096, sinal 10, visual, baixa travada. Bono 096, autorizado pouso pista 10, 140 graus, 079. Ele pouso até o Bono 096. Zero nove meia, no solo aos 1-3, direita 1-2-1, decimal 1. Direita 1-2-1, no 0-9-6. Paulo Salvador, boa noite, bom no 0-9-6, livrou. Bono 096, autorizado táxi via Alfa Juliette, parte 1, na posição 09. Alfa Juliette, parte 1 para 09, Bono 096. 2043, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325-2043, boa noite. No Salvador, antes eu chamo a 6310, seguido ao ativo. Chamo a 6310 para Recife, prepara-se para Porcaju. Agora para o Copa na sessão 05. Controle Salvador, boa noite, Azul 2795, informação Whisky. Azul 2795, boa noite, contato radar 66 milhas, nordeste de Salvador, voe bom para interceptar a chegada bom e reposto para a descida. Ajuste 9020. Prod Bonf, o 2795 informará. Salvador, 3831, informação isso. 3831, voe Alagoinhas para interceptar a chegada Bonf, desça até o nível de voo 190, ajuste 9020. 1020, descendo 190, 3230, na próxima Lagoinha. São 3831, desça para o nível de voo 050. 050, 3831. São 3831, informa o tráfego na sua posição de 3 horas 15 milhas rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 180, Alfa Tango 72. Gente do tráfego, da 3831. Procurando, agora sim, posição de 9 horas, correção, 9 horas, 15 minutos. Positivo, 9 horas, eu confundi pro lado certo. Azul 2795, informa o tráfego 3 horas, 14 milhas, rumo sudoeste, passando o nível de voo 190 para 050, Airbus 320. 2795, treino visual e ponto ideal descida. Azul 2795, desça para o nível de voo 060. 060, 2795. Prontoscópio. 310, não é escuta? Pronto, prossiga, 310. 310, Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, conforme rota, plano de voo, o nível 350. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Puca, transição Caju. Transponda 50 no 1, controle em 1208, Xené 310. 350 para Recife, conforme nota do plano, decolada 10, por esquerda da Puca, Caju é saída. 5011, eu transpondo 208 ao controle, linha 310. Correto, cruzamento, chama para o Puxa, posição 05. Vai reportar minha 310. Salvador, 2, 8, 9, 9, 9, 0, 4, 8, 4, 8. Choque 19, contato radar, 56 milhas, sudoeste de Salvador, mantém 190 sob vigilância na proa de Conte. Choque 19, mantém 190 sob vigilância, ele ficou todo possível quando ela atuou direto de Natal. Aguarde coordenação. Guardando, vai chegar no 19. Salvador, 3858, com possível autorização para Fortaleza. A matrícula azul? Salvador, 3858. Ah, 3858, Fortaleza, só um minuto, copy, para você dar Momo Frotti. Arão Frotti aguardando. Negativo, Momo Frotti. Momo Frotti, grato. 3831, no sem restrições, desça para 2000 pés, permanece ajuste no 020. Autorizado final do procedimento ILS X-Way da pistão no 0, reporte estabilizado. Portando estabilizado, autorizado 2000 sem restrições, usar 3831. Autorizado presente no Duna, 3831. Autorizado Duna, reporte estabilizado, TAM 3831. Está presente o voando Duna, autorizado 2000 pés, reporte estabilizado. Azul 2795, desça até o nível de voo 080. 080, 2795. Azul 2795, desça para o nível de voo 060. 060-2795. Zero. Decola a pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil saiu bom, transição Froti. O transponder é 50 no 5 e o controle em 1208. Na 3858. Autorizado Fortaleza. Conforme a rota do plano de voo, pelo Zulu 19, saída Momo, transição Froti. Nível 370. Transponder 5015. E o controle 1208, tanto 3858. Correto, com o treinamento, chama pronto para disposição 02, na 3858. Gente, aí Reduz, 200-2795. Estacionamento da 3858, posição 2. Os dois autorizados chamam táxi da 3858. Livre, puxa, estacionado 3858. Aracaju. Doutor Lava, autorizado Aracaju. Azul 2795, autoriza a descer até 4.000 pés. 4.000, 2795. Funcionamento 3110 na posição 05, autorizado, chama táxi. Autorizado, reporte para o táxi, né? Azul 2795, vetoração para sequenciamento, mantenha a proa 215, limitado pelo localizador. Mantém proa, limite o lock 2795. Azul 2795, desça para 3.000 pés sem restrição. 3.000, mantém proa e limite 2795. Azul 2795 para o localizado. Vou curva esquerda para o 150 após estabilizado. Desça para 2000 pés. Esquerda, 150, desce 2000 pés, 2795 informará estabilizado. São 3231 estabilizado. Afirmo. Sete final do procedimento, chame Torre Salvador. 118 decimal 95. 1895. Obrigado. Bom trabalho. Gente, bom trabalho. Salvador, até 3831. Boa noite. Já 3831. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 0629. Gente, livre pouso na 10, 3831. Autorizado TAC, bate 1 no Índia. Ponto, espera pista 10, Torre. 11895, TNH 1020. 2895, Montserra, Oceaner 63. Zona 3858, mantenha a ponta de espera, temos duas aeronaves na final. Gente, manter o ponto de espera até 3858. Torre Salvador, Azul 2795, estabilizou o visual. Azul 2795, tráfego avistado, mantenha a aproximação, aguarde que está livre. Ok, o 2795 aguarda. Ok, 050-1020 vai ser o ajuste. Na proa de TAC para interceptar a chegada mágica. No solo aos 4-2, ao livrar chame solo em 121 decimal 10. 21-10, obrigado, bom trabalho. Azul 2795, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 089. 2795, livre pouso, baixou e travou. São Fortaleza. A gente confere, 1096, só um minuto, cobre com Fortaleza, prepara a saída Momo Frotti. Momo Frotti, aguardando. Fala, Tan 3831. 3831, autorizado táxi Alfa, reportando Tila Juliette. Alfa, Tila Juliette, Tran 3831. 3858, após passagem da aeronave na final, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Channel 6313, vamos falar do sistema flight level 050, que nem 1020. Front arrival, and this is flight level 050 with 1020, 6313. 020, controle 208, voo no 096, posição 9. O 9, planejamento correto, chama para acionar. Bora. Salvador, boa noite, Azul 2795, livrou. Azul 2795, autorizado Alfa, Kilo, Pátio 3, atentou sinalizador, posição prevista 4, Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, 4, Romeu, 95. Autorizado alinhar e manter pista no zero. Autorizado alinhar e manter no zero, 63 no zero. Decolado aos 47, chame controle Salvador 120, decimal 80. 30, obrigado, boa noite. 3858, boa noite, contato radar, via saída Momo, submantenha 370. Para 370 na Momo, 3858. 3305, sem restrições, deixa para 4 mil pés, permanece ajuste. Ok, 4 mil pés, permanecendo ajuste 1020, então se for do seu interesse e não for atrapalhar, a gente tem condições de voar Duna da presente. Felizado Duna, então 3305. Obrigado. Alinhado e pronto, número 0, 63. 6310, autorizado decolagem, pista 10, vento 150 graus, 099. Autorizado decolagem com 06310. Com 1096 no 9, puxa acionamento. 1096 autorizado no 9, chama táxi. Chamará. Ué, meu autorizado é o X-ray, chamarei estabilizado. Para Guarulhos, prepara a saída da Eula da Morte. Aguarda, para o comigo. Ana 6310, boa noite. Contato radar, via saída Puca, sub, mantenha 350. 350, 6310, autoriza presente, Jambo. Somente mantém o perfil, Ana 6310. Vai manter a 6310. Autorizado Guarulhos, conforme rota, plano de voo, jogo 340. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Motiva. Transponder 5024, o controle em 120298, na 3895. Autorizado Guarulhos, nível 340, saída da El Leda Motiva, decolação no zero, primeira curva de perfil. 5024, transponder, controle 120298, na 3895. Correto, cotejamento, chama pronto, push, na 3895. Azul 4298, via chegada Mari, desça até o nível de voo 060, ajuste na 020. Via Mari, Azul 4298. Eu vou 10096, 166 a bordo, 3 horas e 20, São Luís. Uno 096, tutor 0 táxi, pátio 1, Índia, ponto de espera da pista 10, chama a torre, 11895, QNH 1020, ou 1096. Índia, ponto de espera 295, B20, ou 1096. Fernando Felbe, 166 ou 176? 166. Controle Delta 3258, pode falar pra ti? Delta 3258, passa o nível de voo 145, chame o centro Recife. 125.45, alterna 126.85. 125.25, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Localizador pista vista, 3305. 3305, complete final dos procedimentos, chame Torre Salvador. 118.95. 1895, obrigado. Channel 6313, send 2000 feet, NH 1020, clear ILS minor port for the Dallas. Clear 2000 and port Dallas on the localizer. And one able request the track right to Duna right from now. I direct to Duna, Channel 6313. Duna, thank you, port Dallas. Controle o 6310, solicita voar direto a Aracaju. Sané 6310, aguarde coordenação com o centro. Informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 2 1 milhas, rumo nordeste, mantendo 190, alfa 29. Gente. 305, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 109. Leve pouso na 10, 3305. Torre Salvador, boa noite, 1096, ponto 0210. Voo 1096, mantenha a posição, ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, 1096. Autorizada a linha e manter, pista no zero. Pode manter no zero, 1096. TAM 3305, no solo 58, Olivran chame solo em 121, decimal 10. Olivran 2113305. Salvador, está 3305 livrando na Eco, boa noite. Eita 305, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, para o 05, 3305. É decimal 85. 2545, 2853, 10. Sig 313, stand by. 096, autorizado decolagem, pista no zero, vento 140 graus, 099. Zero decolagem no zero, bom, no 096. Complete final tower, 118.95. Alpha Tower 18, Echo 905, 63013, thanks a lot. Leaving the ocean there, 63013, established full LS, runway 10, we're about 2 miles to the outer marker. Channel 6313, continue approach, expect runway vacated. Roger, standby 6313. Azul 4298, sem restrições, desça para 2000 pés, permanece ajuste no 020. Autorizado final do procedimento INF X-Ray, da pista 10, responsabilizado. Autorizado X-Ray da 10, descendo sem restrições, até 2000 pés, Azul 4298. Toque 19. Tá tudo prosseguido. Em 5 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha 190 e chame Aracaju, frequência 120.3. Eu quero do lado, eu quero 190, chame Aracaju, 120.3. Controle Salvador, gol 1096. 1096, contato radar, via saída Momo, submantenha 370. Subindo para o 370 via Momo, 1096, solicita pronto e por aqui. 1096, aguarde coordenação com o centro, autorizado Cogbo. Cogbo, grato. 1096. Channel 6313 on the ground at 03, call Salvador ground on 121.10. 121.313. 218.95, 1020.